Aí mané, diferente dos que falam, ele faz acontecer. De quem que eu tô falando? DJ Pablo MG. Toca o negócio aí. Chegou a hora do duelo e o bicho vai pegar. Rachador de WhatsApp, se prepare pra apanhar. Gosto de bater de frente com os que falam demais. O ditado é real, quem fala muito nada faz. Toma porrada de médio, toma sequência de grave. Aqui o bagulho é sério, o sacode é de verdade. Vem com o MC Bolsão e o DJ Pablo MG. É agora, vacilão, que eu acabo com você. O meu grave é um porradão e as cornetas te deixam surdo. Receba, receba, meu som é o melhor do mundo. O meu grave é um porradão e as cornetas te deixam surdo. Receba, receba, meu som é o melhor do mundo. Receba, receba, meu som é o melhor do mundo. Receba, receba, meu som é o melhor do mundo. Tu não tem as manhas, não entra não. Que é a instrução de um profissional. Obrigado, meu Deus. Receba. É o DJ Pablo MG.